Pouso para os 10643. Autorizado, Bravo Fatango, reporta na Quebec. Beco do 3, solo 46, livre direita, solo 1, 2, 1, décima 9. 2, 1, 9, 6, 4, 3. Portão 5, autorizado ingresso. Portão 5, 606. Só no Golão 643, desligou na Golfo, na frente do 643, portão 3, Alfa Juliette. Alfa Juliette, portão 3, autorizado. Bravo, Alfa Tango, autorizado, parte 5, cruzamento da 1735. 2 mil pés, hoje o chão 014, tá livre ali. 0114. Salve, Salvador, boa noite, 05. Confirme, Gol 805. Afirmativo 805, coordena 370 Natal. Instante de cópia. Torre Salvador, será missionário 628, passando o Via Serra, Baixada da Barra. Chené 6258, livre pouso, pistão no 0, vento 1, 20 graus, 079. Pouso no 0, 6258. controle, solo de boa, Luna 7 no 4, descendo 150 com informação Alfa. 7 no 4, identifica a chegada na área e desça até o 50. Desça até o 50, beleza, dona? Não. Obrigado. Azul 4062, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 4, sem restrição em TAP. 3 mil pés, 1014, sem restrição em TAP, 4062. Chelemia 258, solo 51, livre à direita, solo 121, decimal 9. 129. Fucas e pá, 119, decimal 8, 5050. 370 aprovado, Natal pela Transulu 10. Saída Fucas e pá, 198 controle, 5050 é o transponder 85, confirmando com a primeira curva de queda. Afirmativo, esquerda, Pucas e Pá, chama a chama. Solo, formador, chama 6258, 6258, boa noite, Alfa Juliette, portão número 7. Alfa Juliette, 7. 12, Bato 062. Torre, 118.95, Azul 4062, bom posto. 95, obrigado, tenha uma noite, 4092. 4062. Torre, Tomador, muito boa noite, Azul 4062, agora 2 milhas do externo. Visual. 4062, boa noite, continua a pressão, rapaz, Feliciano, baixado e travado, ajuste no 04. Trem baixado e travado com 612, portão 9, Alfa e Juliette. 9, Alfa e Juliette. Baixou e travou, final de 4 milhas, 4062, Azul. 4062, livre de pouso, pistão 10, vento 120 graus, 079. De pouso, 910, 4062. Bruno 714, desça para 2000, ajuste no 014, está livre LS, reporta estabilizada. 2000 no 014, está reportando estabilizado, Bruno 714. Outro 062, solo 58, livre à direita, solo 121, décima 9. Direita 219, do 4 a 062, volante. Solo, Salvador, boa noite, do 4 a 062, livrou na sua escuta. 4062. Alfa e Kilo, posição 5 no pátio 3, azul 4062. Alfa e Kilo, posição 5 no pátio 3, azul 4062. 805, puxa perto para mim, porta 2. 2, autorizado, chame tarde. Autorizado, chama ataque com 805. Autorizado no ILS, voo 1714. 1714, completa final torre, 10295, não pousa. 10295, obrigado, até daqui a pouco. Oi, Salvador, boa noite, voo 1714, na final visual. Voo 1714, boa noite, abate no inferno, ajuste no 014. 0-1-4, tá visual, Bono, 7-1-4. Ajuste no 0-1-7-1-4, já pode baixar de travado. Tá baixado e travado. Então tem livre pouso na pista 1-0, vento no 0 graus, 089 azul, 1-7-1-4. Livre pouso na 10, obrigado, Bono, 7-1-4. Voo 1896, identifica a chegada na área, desce até o 050. Identifica na chegada na área, 050, voo 1896. Voo Itápia presente. Voo Itápia presente. Voo 1896, desça para 3.000 pés, ajuste no 104. 3.000, 1.0.4, voo 1896. Empresa 891, identifica a chegada Bonf, desça para 4.000 pés, ajuste no 094. Bonf, 4.000, 1.094, da Empresa 891. Voo 1896, descendo para 3.000 pés, sem restrição em TAP. Sim, 3.000 sem restrição, Bonf, 896. 66, alterna Maceió, 2 horas e 40 de autonomia. Taxatel, ponto espero no 0, 1014 e a torre em 118,900. Livre táxi, ponte espera, torre 2295, 905. No 7 no 4, solo 05, livre à direita, solo 121, decimal 9, boa noite. 219, obrigado, boa, boa noite, 7, 14. Torre Salvador, 805, quanto espera da 10? 1805, Lima, tem que ser 10. A Lima tem cabeceira 10905. 1714, prossegue Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, 1714. 1805, autorizando decolagem, pista 10, vento 120 graus 089. Tem livre decolagem, 1805. Desde 152, identifica a chegada a Mari, desce até o 050. Até o 50, pode voar direto Luna 8, tá? Negativo, mantenha a chegada, até o 3152. Tá, afirmativo, mantenha a chegada. 05, decolador 08, controle 19, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, bom serviço. 805. Salvador, gol no 805. No 805, contato radar 370 saída Puca. Ok, 370 na saída Puca, gol no 805. No 896, desça para 2000, ajuste 1094, está livre LS, reporta estabilizar. 2000, 1094, livre LS, X-ray, seu Porto Alegre estabilizado, gol no 896. São 3152, reduza para 2209, segue como número 3 na aproximação. Confirme? Vem para o controle. O Flamengo que chamou o controle. Siga Lima Kilo Bravo. CN código 0135, Papatango Lima, Quilo Bravo, reporta iniciando descida 1.510, ajuste Salvador 1.014. Gol no 805, Recife 1.685, alternado no 2545, bom voo. 2.085, obrigado, gol no 68, gol no 805. Utilizado em aliás, avistando, gol no 896. Gol no 896, completa final, torre 118.95, com pouso. Obrigado. Desça para 2.000 pés, ajuste 1.094, está livre, LS, reporta estabilizado. 2.000 pés, 1.094, autorizado eletro, ponto estabilizado, está 3.891. Quilo Bravo. tentativa papatango, papapapá? Afirmativo, Papatango, Lima, Quilo Bravo, confere? Bom, que anteriormente estava com clareza 2, o Lima, Quilo Bravo, motivo da do contestação do controle. Então, 3152, desça para 3000, ajuste no 014. 3000 com 1014, 3152. Estabilizado, transchecado com 896. Com 1896, livre pouso, pistão no 0, vento 120, grau 089. Gente, livre pouso, gol 1896. Então, 3152, inicia redução para 1709, segue com o número 2. A aeronave que o precede na aproximação, a aeronave da companhia agora 5 milhas à sua frente. Estabilizado, são 3891. São 3891, não completa final, torre 118.95, bom pouso. 18.95, boa noite, da 3891. São 3152, desça para 2000 pés, ajuste no 014, está livre LS, reporta estabilizado. 2000 pés, com 1014, reportar estabilizado, 3152. Gol 1896. Siga, Lima, Quilo Bravo. Homologado o instrumento, Lima, Quilo Bravo. Homologado. 3000 pés, hoje de Salvador no 014, da presente Voa Duna. Dessa Duna, dessa 3000, Lima, Quilo Bravo. 891 no livre de pouso, pistão 10, vento 120, grau 079. Pouso autorizado, pistão 10, vento 3, vento 9. Então, 3152, completa final, torre 118.95, bom pouso. 118.95, obrigado. 3152, boa noite, continua a aproximação, guardando pista livre, ajuste no 014. 1014, aguardando pista livre, 3152. Salvador, boa noite, tá? 3891. 3891, Alfa, Juliette, portão 2. Alfa, Juliette, portão 2, tá? 3891. Você é 2000, Lima Kilo Bravo? 2000, ajustando 014, Lima Kilo Bravo, está livre ali, a porta estabilizada. Confirme, chamando o sol. 1994, chamando o Thiago, Maceió, 350, está pronto para nós. Autorizado, Maceió, 350, decola a pista 10, curva esquerda. Uca Zumbi, 119.85070. Gente, conforme 350, Maceió, 10, curva esquerda, Uca Zumbi, 198.5070, pessoal. Puxa, senhora. Então, 3152, solo 24, livre à direita, solo 121, décimo 9. 1219, tá? 3152. Solo Salvador, boa noite, tá? 3152, levou via Foxtrot. 3152, boa noite, Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, portão 612, está 3152. Pesado ali, Marquilo Brau. Completa sinal com a torre, 118.95, bom pouso. 195, bom trabalho. Torre, boa noite. Norte, é o Lima Kilo Bravo. Lima Kilo Bravo, continue a pressionação, repete no externo, metade travado, ajuste no 04. Nosso tanque está em intenção de apoio externo, todos travados pela direita, pistão no certo. Isso pode para cancelamento, Lima Kilo Bravo. Aracaju, informação, 714, Aracaju autorizado, 230. Decola da 10, esquerda, Puc Aracaju. 119, decima 8, 5062. Autorizado, Aracaju, 230. Decola 10, na Puc Aracaju. 198, o controle, 5062, eu transpondo, 1974. Afirmativo, 230, chame pronto, puxa acionar 1714. Lima Kilo Bravo, passou externo, passou estavô, base pela direita. Lima Kilo Bravo, plano cancelado, 227, autorizado base pela direita, repete final do 17. Considerei para o 17, Kilo Bravo. Lima Kilo Bravo, confirme parte de estacionamento após o pouso. Hangar da Baeté. Excelente. Afinal, baixado travado, Kilo Bravo. Lima Kilo Bravo, livre pouso, pistão 17, vento 120 graus, 079. Tava. Bravo, solo 30, assassinato frequência livre. 606, boa. 606 para Campina Grande. Pronto, cópia? Pronto, cópia. Campina Grande, 390, Pesulu 10, Neuma após direto. Decoda 10, esquerda, Pucas e Pá. 119, decimal 8, 5073. Está autorizado. Autorizado para editar. Autorizado para editar. Estou pronto. Vamos lá. Estado bom, 994. Por causa de espera. Puxa e back. Autorizado, chame táxi. No 994. Fogo 1606-5, pushback também. Botão 5, autorizado, chame táxi. Chamada táxi, 1606.